Laboratório Lacey informa a hora certa. Hora certa em Parambu, 15 horas, 1 minuto. O Laboratório Lacey está oferecendo para a população parambuense o seu cartão Fidelidade Saúde, feito para lhe oferecer vantagens na hora de cuidar de sua saúde. Você que já é cliente fiel, parabéns por já poder usufruir da cobertura e vantagens especiais ao realizar exames e consultas. Com o cartão Fidelidade Saúde, o cliente paga apenas a metade do valor dos procedimentos realizados. Se você ainda não tem o cartão Fidelidade Saúde, não perca mais tempo. Lacey, Laboratório de Análises Clínicas e Especialidades dos Inhamuns. Rua Santa Rosa, número 7. Telefone 3448-1574. O São Mateus sai na frente e lança o maior show de prêmios de toda a região. Uma festa de ofertas, preços incríveis e satisfação para toda a família. É pra economizar e ganhar o ano inteiro. Tem moto zero quilômetro, dinheiro vivo e prêmios de montão. Durante todo esse ano, você prestigia a nossa marca e a gente premia você com uma moto Honda Start zero quilômetro, uma geladeira, R$4.000 em dinheiro e mais 20 prêmios extras. Tem ventiladores, liquidificadores, sanduicheiras, cestas básicas e muito mais. Para participar, basta comprar e preencher cupons nas empresas do nosso grupo. Super Mateus Atacarejo em Parambu, posto de combustíveis São Mateus, churrascaria e pousada São Mateus em Gavião e Atacarejo São Mateus em Assunção, Piauí. Quanto mais comprar, mais chances de ganhar. Então corre para garantir sua participação. Engaje mais pessoas e seja o sortudo dessa festa. Grupo São Mateus, satisfação é a nossa marca. Chame a Copa Gás, tá acabando o almoço, o fogo não tem mais. O que vai fazer? Chame a Copa Gás, tem todo dia na porta da sua casa. A Copa Gás é rapidinho e não atrasa. É só chamar que o preço é bom e ainda tem mais brinde exclusivo. Copa Gás, sem gás não dá. Precisou, pode ligar. Copa Gás é só chamar. Ligou, pediu, tá lá. Sem gás não dá. Precisou, pode ligar. Copa Gás é só chamar. Ligou, pediu, tá lá. Copa Gás, qualidade e compromisso. Rapidez no atendimento. Telefone 88999345757. Copa Gás é só chamar. Ligou, pediu, tá lá. Abriu com o maior show de preços baixos. É na Móvel Eletro. Tem ofertas para a família inteira. Confira. Smart TV 32 polegadas sempre TCL. Só R$1.799 à vista. Ou 12 de R$189,90 no carnê. Refrigerador Electrolux 260 litros. Por apenas R$2.399 à vista. Ou 12 de R$269,90 no carnê. Lavadora semiautomática Arno 10 quilos. Só R$549 à vista. Ou 12 de R$59,90 no carnê. É tudo mais barato e pode ser fiado sem entrada no carnê Móvel Eletro. Ofertas válidas em toda a rede Móvel Eletro até 30 de abril. Em casa, no carro, no trabalho, tá todo mundo ligado. Vale do Puyú FM 87,9 MHz. 87,9. Lucas CDs comunicando. Faria Júnior. Tá legal, de volta com você no Rádio Mania, 15 horas, agora 5 minutos. Eu vou trazer meia hora de música na programação agora. Aguinaldo Timóteo, A Casa do Sol Nascente. Essa vai pra Dona Maria José, ela tá na Serra do Meio. Ela tá curtindo o programa, manda aí pra toda a família, pra todos que fazem a rádio. A gente atende ela já já com essa música, tá, Dona Maria? Eu vou tocar A Casa do Sol Nascente, do Aguinaldo Timóteo. Mandar essa música também aqui para meu amigo Francisco. Alô, Chico! Chico, que trabalhava com Evandes e está a ouvir a programação com a família, né, Chico? Que bom! Valeu aí pela sua sintonia, sempre ouvindo o som da Vale. Olha, Super Mateus Atacarejo, deixa eu falar do Super Mateus Atacarejo. Atacarejo e varejo, moderna estrutura, equipe preparada e preços imbatíveis para toda a região dos Inhamuns. Alinhamos qualidade, preço baixo e produtos e serviços para que você tenha a melhor experiência em compras dentro da nossa loja. Lá nós temos frigorífico com variedade em carnes e cortes especiais, frutaria com ofertas fresquinhas e saudáveis todos os dias, cereais frios, laticínios em geral, gelo, bebidas quentes e geladas, tudo no atacado e varejo. E com ofertas especiais para você, comerciante, dona de casa, inteligente, que sabe economizar. Lá também você encontra serviço de Bradesco Expresso, recargas e muito mais. Preço baixo de atacadista é no Super Mateus Atacarejo, funcionando de segunda a sábado, de 7 às 19, aos domingos, de 7 ao meio-dia. Conheça a nossa nova loja. Rua Francisco Cota, 77, bairro Beleza. Super Mateus Atacarejo é mais uma empresa do Grupo São Mateus. Vai lá fazer suas compras, ver de perto as muitas opções e promoções que o Super Mateus Atacarejo tem para você, tá? 15 horas, 7 minutos, meia hora de música, chegando aí no programa da tarde. Abraçar você ligado, meu amigo Ramon. Alô, Ramon, galera boa aí da Água Boa, né? A turma aí da Mercedinha Amarela, Ramon e seu ajudante aí, ouvindo a programação. Ele que fornece a água pro nosso consumo aqui na emissora, né? Valeu, Ramon, obrigado aí pelo carinho, audiência sempre. E mandar boa tarde aqui para todo mundo ligado lá no Caixinho 1 e 2, você que está nas lojas de Parambu, né? Muita gente ouvindo na loja, você aí no supermercado, no frigorífico, na panificadora. Nova Skin Bom, saindo pãozinho quente para o café da tarde, aquele lanche delicioso, aquele sorvete gostoso, maravilhoso, que só a Skin Bom tem para você. Sorvete, o melhor sorvete expresso da cidade é lá na Skin Bom. Então vai lá, Nova Skin Bom e novo endereço. Na mesma rua, ali por trás da Igreja Católica. E com novidade, hein? Agora também com padaria. O melhor pão você encontra lá. Tem o Carioquinha, tem o Sovado. Tem uma diversidade de pães lá na Nova Esquimó. Vai lá conferir, tá bom? 3 e 8, meia hora de sucesso. Chegando aqui no programa da tarde. Agora, Super Sequência. 87,9. Frequência do sucesso. A sua rádio. Fica pra você.